celebrar pela sua vitória e fidelidade. Vamos tributar. Vem ao Senhor celebrar pela sua bondade, poder, majestade. Vamos tributar. O Senhor é bom para mim. O Senhor é bom para ti. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia e poder sempre seguirá ao que crer. O Senhor é bom. Vamos tributar. Vem, vem ao Senhor celebrar pela sua bondade, poder, majestade. Vamos tributar. O Senhor é bom para mim. O Senhor é bom para ti. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia e poder sempre seguirá ao que crê. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Pela sua vitória e fidelidade, vamos tributar. Vem ao Senhor celebrar pela sua bondade, poder, majestade, vamos tributar. Thank you.